nosso show vai começar. Venha sentir a pressão total e absoluta de sua majestade. O rei da ilha, o búfalo do Marajó, a evolução. Alô, alô, Macapá. Eu sou o Joe Moreno, o locutor oficial do animal. Fala, Joe! E chego agora pra anunciar que o espetacular show do búfalo vai começar. É hora de montar a nossa arena. Aperte a fivela, segure o seu chapéu, porque o magistral DJ Darlan chegou no meio do mundo. Ao povão de Macapá, deixamos o nossos agradecimentos em retribuição ao carinho recebido sempre que estamos neste estado tão querido. É agora que o meio do mundo vai tremer. Alô, povão de Macapá! Coloca a mãozinha pra cima! Coloquem as mãozinhas no alto! Balança para um lado e para o outro e sinta a emoção de ver de perto o show do DJ que a galera aplaude. Vem, Darlan, vem pra cima, meu magistral DJ. DJ Darlan chegou e agora o show vai começar.